Peraí, tá ao vivo, hein? Vamos fazer essa daqui, não sei nem se lembra da letra dessa música mais. Solta aí, vai. Quando ela bater, por ela vai te levar. Vai mais um, é melhor esperar. Porque quando ela bater, vai poder me assustar. Mas não dá mais pra voltar. Nunca mais eu vou voltar. Vou me mudar para lá. Se alguém te vir lá. Tô no loop vivendo coisas que eu já vivi, dizendo coisas que eu já disse, vivendo a eterna medicina. Não avisar que tu é mais remoto, eles devem te consome, é. Vai se deixar levar pelo sonho, no detalhe por moleque te esconde, é. E droga nós tem de moto, energia boa tem de moto, pra quem quiser vir peitar, fala, não sabe falar, prenha o que cê vou ganhar, enquanto tu tá trabalhando, vai poder fumar essa Jona 4M4MG, olha o que eu trouxe pra você, filha da puta feito merecer, depois que o Breck Nones correu no chão, não tinha mais o que fazer, yeah, yeah, yeah, o que fazer, eita, frente minha boca tá cheia de curso, engoli, oh, yeah, yeah, yeah, o que fazer, yeah. A parte boa é essa daqui, ó. Ó, esse bolo que tu consome é um vírus. O que passa no teu celular é um vírus. O moleque ri da tua cara e tu ri de volta. Massa você vê, eita, reaqueça essa parte. São os ossos do ofício. Levanta mais cedo, trabalhar, ganhar dinheiro pra poder acordar mais rico. De repente vira um vício, não se assusta quanto. Como é essa parte aqui? Você anda, acha-se bonito. Ei, palhaço, que você tá rindo. Você é zoado e a cena até é o seco. Não se assusta quanto tu foi esquecido. Não vai ter mais o que fazer. Yeah. Eu disse que era ao vivo, eu tô errando aqui porque tu sabe, né? O que fazer? Yeah, yeah. Oh, e o que fazer? Yeah. E tá com a mulher, vou errar de novo, tá com a mulher, não. Vai, vai, Mike Moto, solta a segunda parte aí. Cala a boca, Mike. Cana de moto. Isso é bonito, gato preto. É, errando tudo e cantando, que hoje em dia toda média quer ser cantor, leva mais esportiva mesmo. Oh, nem cantar eu sei. Eu tô cantando pra manter o passarinho do meu menino. Assim, ó. E droga nós tem de monte, energia boa tem de monte. Pra quem quiser vir peitar o Mike, falador sabe falar. Primo, você vou ganhar enquanto tu tá trabalhando pra poder fumar escante. Olha 4M4MG, olha o que eu trouxe pra você. Filha da puta feito merecer. Depois que o Breck Nones correu no chão, não tinha mais o que fazer. Yeah, de novo essa parte, é. E o que fazer? Yeah, yeah, oh, e o que fazer? Yeah, yeah. É, o que fazer? Cadê Matuê pra cantar um pouquinho mais jogo? Eu tô cansado, hein? Oh, e tudo que tu consome é um vírus. O que passa no teu celular é um vírus. O diabo ri da tua cara e surge de volta. Massa, boa, você... toda vez eu resolvi. São os ossos do ofício. Levanta mais cedo, trabalhar, ganhar dinheiro pra poder acordar mais rico. De repente vira um vício. Mas que se for tendo droga aí, você tá. Eu só quero viver disso. Ainda acho bonito. Ei, palhaço, que você tá rindo? Você é zoado, a cena trap é o circo. Não se assusta quando tu foi esquecido. Não vai ter mais o que fazer. Yeah, yeah, yeah, o que fazer? Yeah, yeah, yeah, o que fazer? Yeah, yeah, yeah, e o que fazer? Ai, meu... cansei, oh. Yeah, o que fazer? Ô, letra grande da gota serena, viu? Tô já desistindo de cantar, viu? Tá dando nem pra ganhar o dia do autista, tá do resto, mano.